agora o quarto e último bloco da edição número 64, também é o último bloco deste ano do podcast Three Wide, né? Nós vamos entrar de férias assim como a NASCAR entrou. É, então nós trouxemos nos blocos anteriores etapas de Homestead e os destaques do ano também e tudo que aconteceu nos campeonatos. E agora nós vamos para um curto bloco de perguntas, né? Como eu disse no bloco anterior, o pessoal parece que meio que se conformou com o que aconteceu lá em Homestead em toda a temporada. Então a gente traz duas perguntas do Gabriel Almeida que foram feitas no Loucos por NASCAR. Ele pergunta, esse foi o campeonato mais emocionante da história? E também emenda, no final o campeonato acabou sendo justo? Não foi o campeonato mais emocionante da história e foi justo. Édio? Pode tirar do mudo, viu, é? Já tá não, falando. é que o seu áudio caiu, enfim. Olha, Gabriel, do campeonato que eu acompanhei, que eu vi, eu fui disparado o melhor, não pelo regulamento, mas pelas provas, né? A gente teve várias corridas, no Chase, eu acho que as 10 provas, a gente teve umas 8 corridas de muito bom para cima, né? Só de 8,5 para cima, de movimentação. Mas eu não acompanhei por motivos lógicos, né? Eu acho que a gente deve ter tido os campeonatos mais emocionantes, como de 92, né? Do Warren Quist que venceu, né? Chegaram 4, tem os pontos corridos lá, né? Mas era outra época, outros carros, outra conjuntura, né? Mas eu acompanhei nesses 2008, 2006 anos, foi o melhor, disparado. Eu concordo em termos de um excelente campeonato, sim. Não, tão... se a gente for voltar atrás, a gente sabe que tivemos campeonatos mais disputados do que esse. 1992, meus amigos. Mas, assim, dos últimos anos, sem sombra de dúvida, comparado ao de 2011. Por exemplo, que chegaram os dois em Miami praticamente empatados e o Tony Stewart acabou campeão por um ponto. Então, da Ele era. terminou empatado, 2011? Terminou empatado, é. Empatado, é. Foi a vitória do. Foi a vitória, as vitórias do Tony Stewart foi no Chase que decidiram o título. Bem lembrado. Mas em nível de corridas, Léo? Em nível de corridas do Chase daquele ano, por exemplo. Que eu me lembro disso aí. Esse aí, nível de corrida é disparado. Agora ele perguntou o campeonato, eu entendi como o campeonato como um todo. Para mim, o de 2011, pelo certame, pela diferença, né, do formato de classificação e tal, 2011 e esse, sem dúvidas, foram os mais emocionantes, assim. Bom, eu vou trazer agora um texto do Guilherme, que inclusive participou com a gente da última edição, substituindo o Hélio Lima, na verdade, trouxe ele no bloco de perguntas para ele fazer ao vivo a pergunta dele e deixamos que ele também participasse do bloco, foi um prazer recebê-lo aqui, então ele manda para a gente um texto aqui que eu vou ler na primeira pessoa. Defendendo o Keselowski, né? Quanto exatamente. O Alvadão do Gordon, do Kennedy, dos mecânicos do NRN, né, que riram do Keselowski no texto. Então vamos lá. Ele começa assim. E aí, galerinha do Three Wide? Então chegamos ao final de mais uma temporada. Vamos relembrar antes de discutir. Parecia ontem, fevereiro, sol, calor e muita cerveja. E lá vamos nós para a Daytona 500. Muita expectativa para uma temporada com muitas regras novas. E de repente nos deparamos com uma vitória magnífica de Dale Jr. Que maravilha, começando o ano bem ou foi sorte de Super Speed? Devido à nova regra, já carimba sua participação no Chase. Nas duas próximas corridas, olha uma surpresa. Kevin Harvick já fatura 2 vitórias, participação no Chase. Kevin Harvick já fatura 2 vitórias e com belas atuações, já classificando também para o Chase. Logo ele que fez uma grande mudança ao final de 2013, deixando a equipe RCR e apostando em uma nova vida na equipe de Smoke. Daqui para frente, vimos então surgir uma nova força na NASCAR, ou melhor, a consolidação de um time. O time do capitão Roger Penske, com grandes atuações do menino Joey Logano, que já vinha uma bela temporada em 2013, e nesta iniciava consolidando com vitórias. E um Brad Keselowski querendo recuperar o posto de número 1 do time após um vexame em 2013, impondo vitórias e ótimas performances, querendo mostrar que o título de 2012 não foi acaso. Mas então surge um guerreiro, um dinossauro alado, chamado Jeff Gordon, querendo que seu legado fosse recuperado, andando com o carro 24 como o carro 24 merece, na frente, com vitórias e se candidatando a ser um dos postulantes ao título, já que havia sido divulgado uma possível aposentadoria, caso, mas neste período onde tivemos Dale Jr. andando forte, Kevin Harvick e Tim Penske, nos perguntávamos a certo ponto onde está o campeão, onde está o magistral Jimmy Johnson. Será que foi ofuscado por seus companheiros com tantas vitórias e top 5? Não, a fera estava apenas adormecida. Logo a retomada de vitórias e boas corridas voltaram. Mas será que foi as regras que o tornaram mansinho? Pois bem, final da temporada regular e vamos ao playoff. Tão aguardado e diferente. Será que aprovaremos o formato? Será que vai ser justo? Teremos emoções? Tantos super favoritos e outros pilotos menos expressivos, mas que de uma forma ou outra obtiveram resultados necessário para estarem aptos a também disputar esse novo jogo que a NASCAR impunha aos pilotos. Dividida em fases, eis que logo nas duas primeiras provas, toda aquela expectativa referente ao Tim Penske é recompensada com duas vitórias e classificação automática para a segunda fase. Demais pilotos favoritos também carimbam seu passaporte, nenhum frisson nesta altura. Porém, eis que a tensão chega, eis que as regras atordoantes fazem efeito na cabeça dos pilotos. Quebras, toques, batidas, muro, fator NASCAR começa a entrar no jogo das cadeiras. Primeira tensão e temos três favoritos a chegar à grande final com sua classificação em jogo. Vimos três carros Toyotas que ao longo do ano não tiveram grandes resultados com larga vantagem. E temos uma prova que mexe com o brilho dos pilotos neste momento fatal, Dega. Afinal, passa somente um piloto com grande mérito e ficam dois. Um pecado talvez imaginar que dentro deste está Dale Jr., que até o momento fazia uma temporada maiúscula. Para os que gostam e talvez até para os que não o respeitam como piloto, esta estava sendo a sua temporada. Mas as novas regras não perdoam erros, não perdoam a desconcentração e premiam os corajosos, os guerreiros, os trabalhadores. Penúltima fase, tudo zerado novamente. Primeira prova e Dale Jr. vencendo. Olha o destino aprontando, sendo irônico como um rapaz. Seguindo, novamente algumas situações adversas. Brigas na segunda prova, tensão, promessas, discussões, ameaças e até atitudes idiotas com os carros nos boxes. Mas ao final todos sobreviveram e dois grandes favoritos chegam ao final, mais duas surpresas. Entre elas, um piloto que ainda não havia vencido, porém sempre fazendo seu trabalho, sempre estando próximo dos líderes, sempre batalhando por um lugar ao sol. A NASCAR nos dá essas lições, mostra que às vezes os enxotados podem ser líderes. Grande final, aí está você, Homestead, grande dia, teremos um campeão inédito ao final. Será que as regras foram bacanas? Será que a justiça prevalece? Em uma temporada de audiência caindo vertiginosamente, mas no final recuperando pontos, pois o povo quer ver sangue, quer ver luta, quer ver e sentir os pilotos se entregando de corpo e alma nas corridas, e isso nós tivemos. Tá ok, mas e prova? A prova foi talvez o que muitos esperavam e outros não. Algumas decepções, outras alegrias, falta de sorte, teve de tudo. Mas prevaleceu o piloto que mais lutou, o piloto que mais desejou, o piloto que teve o melhor time, o piloto designado pelo Deus NASCAR. Será que foi o que mais mereceu? Ah, esse assunto deixamos para lá, pois as regras são estas e vamos analisar estas. Kevin Harvick, campeão, o rapaz que foi escolhido para ser o substituto do maior, do grande Dale Sr., que por vezes teve a chance de tentar um título, mas ficou devendo, teve má sorte, não teve equipamento à altura de competir contra Hendrick, que ao final, ainda no calor da emoção, alfineta a concorrente, mesmo ele sabendo que o que ele empurrou para a vitória foi a Hendrick. Falastrão mesmo, não guarda para si. Talvez esteja no lugar certo ao lado de Smoke, outro sem freio na língua, apelidado de isqueirinho. Mas nada disso chega aos pés de sua competência demonstrada nas duas últimas provas. Congratulações, grande campeão de 2014 da NASCAR Sprint Cup. Você agora faz parte de um seleto grupo. Todos o verão como um gigante agora, neste momento, muitos ainda não esquecem das maravilhas que você fez com o carro 29. Mas agora você defende o 4, e foi este número que você acaba de eternizar. Mas e a pergunta? Ah, esqueci dela. Galera, obrigado por me aguentar neste ano que passou. Aprendi muito com vocês, espero de coração que em 2015 possamos ter mais uma temporada tão boa quanto essa. Que a NASCAR evolua em suas regras malucas e continue nos conquistando a cada prova. E que possamos discutir com muita felicidade esta categoria que tanto amamos. Um grande abraço. Guilherme Goer Martim, nosso querido amigo Guilherme, resumiu a temporada de forma brilhante, Guilherme. Parabéns pelo texto. Nossa. E é um prazer pra gente ter ouvintes como você que participa do programa. Enfim, foi uma honra tê-lo aqui no último programa. A gente vai tentar fazer isso mais vezes. E acho que sua análise sobre a temporada foi perfeita mesmo. Nem precisava de pergunta realmente, mesmo. Tá de parabéns. Vocês querem comentar aí o texto do Guilherme, Leonardo e Eli? Parabéns, parabéns, Guilherme, pelas palavras, muito bem colocadas as palavras aí, texto muito bem escrito. Parabéns mesmo, Guilherme. E seja bem-vindo ao podcast, assim que possível, a sua volta aí, né? Você, quem sabe um dia gravar nós quatro, todos nós juntos, né? Quem sabe aí você poder aparecer aí. Parabéns realmente pelo texto, muito, muito bonito mesmo o seu texto, muito bem escrito, colocado as palavras, coerência. Então, parabéns aí, Guilherme, pelo título, pelo texto, e parabéns também por estar ao longo de toda a temporada com a gente. Está aí já o nosso segundo ano, estamos no terceiro ano do podcast, e está sempre junto com a gente. Parabéns, Guilherme, de coração. Obrigado. Valeu, Guilherme. 40 semanas de corridas, né? É, algum fim de semana por duas, três provas, né? Tem família aí, sabe como é que é, né? Amigo, desde sair às vezes, você sai, tá no rolê e tá, fica preocupado, assim, com o que aconteceu, o que deixou de acontecer no, nas corridas, né? O Guilherme tá assim, que é isso, ele tem uma filha pequena, né? E é complicado. É, obrigado, Guilherme, assim, não só o Guilherme, mas como o Anderson, que sempre tá com a gente aí, o Figueroa, né, que não é o Roberto, que é o Ricardo lá do Loucos, né, que desde agosto, julho, ele tá ouvindo direto o podcast, né, Pedro? O pessoal da Loucos lá, tá apoiando, dando uma força aí, dando um gás no ânimo dos meus amigos, do Léo e do Pedro, desde quando vocês começaram a participar direto, estão mais empenhados, estão mais animados. Muito obrigado, porque o que a gente faz aqui é do corpo para fora. A gente tenta pegar um nicho aqui que tem pouca coisa, né? E não tem nenhuma produção. Esse ano que a Fox, né, tem um programa de meia hora semanal. Tipo, o Léo, que acompanha há mais tempo a categoria, desde 2000 e quanto, Léo? 99, 2000? 98. Então, 98, você lembra, pô, tipo, você, o Léo que via Vetroxil de duas semanas na SPN, que hoje ele vê, tudo bem, o pessoal critica, às vezes a Fox com razão, né? Mas você pensar que tem um canal do nível da Fox, que Fox Sports, né? Que disponibiliza 10 horas de, pelo menos 10 horas por fim de semana, né, normalmente, de corridas ao vivo e de um programa produzido especialmente só para o fã da NASA, eu acho que o fã está conquistando coisas dia a dia, né? O nosso passo aqui é para o fã saber alguma informação a mais, que às vezes você acaba não tendo acesso pela falta de tempo, né? Pelos veículos de informação que às vezes em inglês, né, você não consegue ler, né? Nosso objetivo aqui é discutir e dar risada, né? Porque a gente acompanha o esporte porque gosta, né? Não porque um quer ser mais que o outro, né, Léo, né, Pedro? Porque a gente gosta. A gente acaba se divertindo mais do que. Achou legal? Tira sarro aí. O Pedro tira sarro do Caio Bosch quando ele vai mal, né? Os caras agora tiram do que nós quando ele apanha, né? Exatamente. Então, cada um dá risada com o que acontece com o outro. Pedro Mugart? Bom, então a participação dos ouvintes, eu queria só mencionar dois caras aqui que também são bem efetivos aqui, o William Pizet, que participou aqui no Twitter comigo aqui, acabou de fazer uma interação aqui. Tá sempre ouvindo, né? É o William da Camila no Facebook, nosso amigo. E também o Vander Opilhar, que foi o vencedor da nossa promoção de aniversário esse ano. Também me mandou e-mail aqui me cobrando a edição dessa semana passada, na verdade, vai sair agora na semana. Do Jimmy Johnson, né? Exatamente, esse é o fã antigo mesmo do Jimmy Johnson. Então, agradecer em nome deles também, todos os nossos ouvintes. E antes de encerrar, só vou tentar atualizar um pouco aqui em termos de movimentações aqui na temporada. A gente teve aqui o anúncio do Casey Kane renovando por mais 3 anos com a Hendrick e pegando um patrocinador da Ganassi, a Lift Masters, para 3 provas. A gente teve, que mais aqui? Ambrose e tal, Tô até olhando aqui no site, que também não precisava ficar demorando muito. Ah, e demais, assim, efetivo, o Austin Dillon vai voltar a correr na Nationwide Series com mais intensidade. Vai fazer algo em torno de 26 provas, dividindo o carro com o Brandon Jones. Com o patrocínio da Ren. E tira... Quem tá subindo aí? Tá saindo um som de áudio aqui no fundo. Cantando. Enfim, saiu o Austin Dillon, então vai receber o aporte do James Buescher, vai tirar o aporte que o James Buescher tinha e vai voltar a participar de mais provas na Nationwide Series. Situação de Ryan Blaney na Xfinity, na Xfinity ainda está indefinida, não se sabe se vai entrar num carro solitário ou se vai dividir o 22. O Bubba Wallace não tem a temporada completa pela Gibbs anunciada ainda, não se sabe quem vai patrocinar, quantas provas vai fazer e em qual número vai fazer, nem ao certo se vai permanecer na Gibbs. A Gibbs disse que está buscando fundos para ele. Chase Elliott tem ao certo 7 provas na renda, que já com certeza, que é o que ele pode ser elegível como novato a fazer essas provas em um quinto carro. Se precisar fazer mais corridas, não pode ser num carro da Hendrick. Em contrapartida também, o Blaney já tem certo 12 provas no carro número 21. Perdão, está buscando fundo para mais 7 ou 8 provas. A intenção da Penske é fazer entre 20 e 21 corridas com esse carro 21. É quase certo que faça 21 provas, mas ainda foi anunciado que não tem fundos. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui. De mudanças. De mudanças a gente tem Trevor Bayne no 6, Sam Hornet no 9. Já declarados certos. Quem mais? Cal Edwards no 19, né? Já estava confirmado já há algum bom tempo. Vai ter o 30 da Curtis Kay, tá sem piloto, sem patrocínio por enquanto. E de novidades, a princípio, é isso aí. Para Sprint Cup, Nationwide. E a Truck ainda tem muita coisa em aberto e nada definido. Pode trazer, Leonardo. Rapidinho, tá? Eu não sei se vocês vão querer comentar, mas quando quiser comentar alguma coisa, vocês chama. Beleza? Casey Kenyon, como já ouvi falar, já falei, né? Casey Kenyon renovou por mais 3 anos para o contrato com a Hendrick, que acaba em 2018. Logo que ele anunciou o contrato com a Hendrick, a Leaf Master vai estar como primário sponsor para o Casey Kenyon. O carro 17 foi penalizado depois da corrida em Homestead. As peças foram confiscadas logo após o Qualify, que aconteceu na sexta-feira. E o resultado saiu essa semana, carro 17 penalizado. A X-It, né, aquela marca de salgadinho lá, de queijo lá, a X-It vai estar de novo, renovou o patrocínio lá em Otis Green, vai continuar, está na corrida o ano que vem. O Eric Lamirola foi... Esse aqui não é muito importante não. O call chief do Ryan Newman foi nomeado Problem Solver of the Year. Então, parabéns aí pro call chief do Ryan Newman por esse prêmio aí. A Swan Racing vai usar a XX Stream Motorsports. As duas equipes vão se unir aí agora, juntar forças aí para 2015. O Ambrose, né, vai fazer, o Ambrose encerrou a NASCAR, não volta mais para a NASCAR, vai correr no time da JTD Team Penske na V8 Supercars e já corre no próximo final de semana, sem ser nesse, no outro final de semana, a corrida de Austrália, fechando a temporada da V8 Supercars, ano que vem full time. A Fresh from Florida vai estendeu o seu contrato com o Eric Mirola e continua em 2015. Austin Dillon, né, essa notícia aqui é um pouco mais recente, Austin Dillon vai fazer uma boa parte do campeonato da Xfinity Season, né, que é o campeonato da Nationwide Series, então ela vai estar na Xfinity Series o ano que vem. Austin Dillon. E já saiu o patrocínio também, vai estar com o patrocínio da Rain. Perdão? Como eu tinha citado, né, ele roubou o patrocinador do James Buescher. Roubou não, né? A RCR tem um trabalho de longos anos com a Rain, né? E o James Buescher vai ficar chupando o dedo em relação ao patrocínio, não sabe o futuro dele ainda. a Lift Master saiu da Ganassi, foi pro Kane, que a Ganassi acabou trazendo um crew chief novo, né, pro Jamie McMurray, e um dos caras que trabalhava na Ganassi foi para Hendrick, e o crew chief Kenny Francis foi para um outro cargo na Hendrick, deve ser crew chief do Chase Elliott nas provas que ele foi fazer. Então, assim, algumas coisinhas acontecendo, mas eu acho que o grosso a gente junta, né, e traz no, na edição Pocket, que a gente costuma gravar em janeiro. Bom, vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu acho que para mim já está de bom tamanho. Hélio Lima, algum complemento em relação às notícias? Mais alguma coisa que ele está falando? Não, é só isso mesmo. Um agradecimento, uma receita. É, agradecer a quem nos viu durante esse ano, né? Segundo ano de podcast, né? Nós estamos lá por maio de 2013, estamos aqui, muito por culpa do Pedro e do Léo, né, que estão mantendo aí semana a semana cobrindo a categoria, porque não é fácil, né, Pedro, porque diferente de outras categorias da NASCAR, é duas, três corridas por fim de semana, 10 horas, pelo menos, né, de corridas, né, e a gente está aí para mais um ano, 2015, né, que vai fazer o máximo aí para trazer nossos comentários sobre a categoria. Mais um terceiro ano, nós evoluímos muito esse ano, né, Pedro? No podcast. Espero ano que vem que está no nível melhor, porque vocês merecem. Vocês estão sempre ouvindo a gente, o Guilherme, o Anderson, o Ricardo, o rapaz que vocês citaram aí, o Gabriel, né, que sempre manda pergunta pra gente, né? O próprio Matheus Soder, né? Outros nomes aí que a gente sempre se encontra na internet. Abração, pessoal, e bom fim de ano a todos. É isso aí, Pedrão. Você não quer fazer uma despedida também? Um encerramento? Não, final de ano? Bom, eu quero primeiro agradecer a todos vocês, né? O Pedrão, o Elião. As semanas aí que um pôde, mas o outro pôde. A gente foi. A gente foi equilibrando aí pra deixar o pessoal. O pessoal que nos ouve aí, sempre atualizado com as informações aí, com os nossos comentários. Pedir desculpa por aquele podcast que o Hélio gravou e não conseguiu ir ao ar, pelos aquilo ter se corrompido. É, realmente foi um grande ano, uma grande temporada da NASCAR, nas três categorias. E nós trabalhamos aí arduamente para trazer para vocês o resumo de cada final de semana e como foi cada final de semana. Então, obrigado mais uma vez ao Elião, obrigado mais uma vez ao Pedrão, que está aí, estamos juntos nessa caminhada aí, já são a edição número 64, então parabéns aí. Ano que vem a responsabilidade um pouquinho maior, que minha filha que nasceu recentemente aí, está com 22 dias minha filha, então quero encerrar um ano deixando tudo de bom aí para nós todos aí. E quero agradecer também, principalmente aos ouvintes que estão sempre nos ouvindo aí, está sempre prontos já preparado, fazendo suas perguntas e preparado para ouvirem, que nem o Guilherme, eles ouvem a pergunta, eles fazem a pergunta, ouvem a resposta e no próximo eles já elaboram uma pergunta em cima do que eles já perguntaram. Então é legal esse vínculo aí, parabéns a todos, obrigado pessoal. Até 2015, com certeza, por mais uma grande temporada da NASCAR, que começa lá em janeiro, no Pre-Season Thunder. Bom, eu fecho com meus companheiros, né? Agradecer primeiro o Leonardo e o Hélio Lima por me aguentar, né? Por quase um ano inteiro, 40 pelo menos, quase 40 finais de semana, hein? Algo em torno de 40 finais de semana, durante a semana, na verdade, que a gente grava, né? Mas a gente tá sempre interagindo no Twitter e conversando no Facebook também. Enfim, primeiro agradecer a eles e, lógico, depois aos ouvintes, né? Que são os caras que motivam a gente a estar continuando. E é muito importante pra gente esse feedback, essa participação. Agradecer ao pessoal do Loucos por NASCAR, que abraçou o podcast também. O pessoal que tá na Home Track também. Os meninos do Big One Brasil, os dois Thiagos, o Santa Rosa e o Raposo, que hospedam a gente já há quase 2 anos também. E se Deus quiser, em 2015 a gente está de volta ainda mais forte e procurando sempre evoluir, melhorar. Às vezes a gente é normal, né? Eu não estou trabalhando no momento, mas até o começo do ano que vem eu já devo estar estabelecido novamente. Então a gente tem família, tem outro serviço fora disso, o Elião tem faculdade, então assim, às vezes a gente fica devendo em alguns pontos, mas sempre com a intenção de trazer um negócio mais profissional e mais bacana. É, eu só estava deixando passar um ponto, eu queria ter trago antes, acabei esquecendo. A gente fez parte, né, da penúltima etapa. A última que aconteceu, a penúltima do campeonato do desafio das equipes, né, do automobilismo virtual, que é organizada pelo pessoal da Malte 90 lá, com patrocínio das Óticas Diniz. É, até tem a matéria no Bigone Brasil, vai estar abaixo do podcast. Quem quiser acompanhar o que aconteceu nessa etapa de Charlotte, tem um link lá para direcionar para o Replay da Paula no YouTube. Foi uma etapa bem bacana, eu acabei me acidentando, fui para a cabine, mas nós conseguimos levar um pouco, né, do podcast True Ride e do Bigone Brasil para dentro do AV e também, em contrapartida, fomentando também esse trabalho que é muito bacana do pessoal do automobilismo virtual aqui no Brasil, que eu queria agradecer em nome do Rafael Sank, do iRacing Brasil, né, que é a Liga Brasileira de iRacing, o pessoal do Boteco da Malte, né, da equipe Malte 90, que foram os idealizadores do desafio das equipes também, abraçou também a gente, o pessoal das Óticas Diniz, que patrocina o evento, o pessoal da Race Spot, que transmite as corridas no YouTube. Assim, foi um evento bem bacana, eu recomendo quem escuta o podcast assistir. Se quiser depois dar nota para o comentarista também, pode dar, que eu, de piloto, eu fui para a cabine, acabei ficando lá para comentar, mas foi um evento bem bacana, moçada. E é isso aí, se Deus quiser, em janeiro nós estamos de volta com o podcast, trazendo essas notícias e o que se desenrolou nessa silly season aí, no final de novembro agora até o meio de janeiro, talvez até no início de fevereiro, e a gente se reúne. Agradecer novamente os ouvintes, os companheiros aqui do podcast, pessoal do Bigone Brasil. E é isso aí, os canais para vocês acompanharem a gente nessa off-season aí é no Twitter, né, o arroba Léo Guina, o arroba Hélio Underline Lima 42, o arroba Pedro Mugart. No Facebook, saiu alguma novidade? Quer procurar alguma coisa? Tem dúvidas? Vai lá na Death Racing Brasil, do Leonardo Guina, no grupo NASCAR Home Tracks, no grupo Loucos por NASCAR também saem as novidades também, e no Big One Brasil, a gente deve estar mantendo atualizado também com as notícias. Então é isso aí, moçada. Agradecer pelo bom ano e em janeiro a gente está de volta.